Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe, depois de uma pausa de férias, de regresso à antena da SBSR, e começamos hoje com um dos discos mais interessantes do ano, no que a estas ambiências diz respeito. Chama-se Let Night Come on Bells and the Day. Pertence à canadiana Sarah Davachi. Já nos tinha oferecido em 2018 um EP, For Harpsichord, For Pipe Organ and String Trio. E agora esta canadiana que oferece música eletroacústica com pianos, órgãos, sintetizadores, cordas, entre muitos outros instrumentos. Ela que agora reside em Los Angeles, dizia eu, Sarah Davachi, a regressar com o EP Let Night Come On Bells and the Day, abrimos com Burstone. Boa noite, fiquem nesse lado durante a próxima hora. Bem-vindos. Thank you. Começámos com Sara Davachi, continuámos com um novo nome por aqui, Arthur Grazer, conhecido por Pariah. Já andou pelos sons dubstep, também punk e hardcore. Agora navega por águas mais calmas e ambiente, de Hear From Where We Are, Linaya, para seguirmos com mais um canadiano, Jack Hurts, Lightning. russo de São Petersburgo, disco de outubro do ano passado, com forte carga cinemática, de Dmitry Evgrafov, Comprehension of Light, e o tema Znani, a contar com Abul Mogart. Logo a seguir, Brady Kendall, alter ego Alaskan Tapes, os Drones com o neoclassicismo e a música ambiente, tudo dentro de You Were Always an Island. Primeiro, All Was Quiet, e agora de Alaskan Tapes, Ruins. dupla Mike Abercrombie e Brad Deschamps vão já no seu sexto de originais, projeto North Atlantic Drift, duas para o recente Departures Volume 2, Good Intentions 2 e Carousel, logo a seguir outro disco novo de Green Kingdom. O projeto de Mike Cotton é também designer gráfico, mas destaca-se na música de Sea and Unseen, Sleeping Forest. Para agora, que estamos quase no final deste Em Transe, seguimos ainda com a música do australiano e do mais recente Open Heart Story. Chama-se Luke Howard, em frente com The Map Is Not The Territory. Thank you. Altura de fecharmos o Em Transe de hoje, regressámos de um período de férias. Para o final, a Place, uma das extraordinárias faixas de All Melody, regresso de Nils Fram com um LP, ele também já ofereceu um EP. Este programa estará em breve em formato podcast, links na loja do iTunes ou em radiotrans.blogspot.com. No sítio do programa encontram igualmente as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Eu volto de hoje a 8 dias. Boa noite, continuem desse lado.